estava bem, nem esperava por alguém, cansada de perder. Sempre no jogo do querer desenganada. Não acreditava em mais nada. Apareceu você e uma luz se acendeu, como um anjo lindo que o céu me deu. Apareceu você e o meu mundo virou. Eu te procurei, teu amor me teus olhos posso ver, seja como e onde for. Você me aceita como eu sou, me faz acreditar que tudo posso alcançar. Apareceu você e uma luz se acendeu, como um anjo lindo que o céu me deu. Apareceu você e o meu mundo virou. Eu te procurei, teu amor me apareceu.